favela, no meu barco a vela. Eco com prejo, marilu e sequela. Zona sul naquela, areia castela. Pobres mandelas, nobres nas favelas, cobertas por cobre, fala singela. Alerta então cobre, melhores notícias, mas vem da polícia. Cobre e gela, antes que a perícia descobre, cancela por gramas de pó. Um mata, outro morre, um paga, outro colhe. É o ciclo do corre, aplica outro gole. Orgulho, engole, mergulho, socorre. Mercúrio discorre, as feridas da alma, calma o lençol. Mundo de trauma, onde grana é o sol. Fome, futebol, desfeche na mágoa. Cana é o anzol pra peixe fora d'água. Eu volto a dizer pra vocês: comandante geral da Polícia Militar de Goiás, secretário de Segurança Pública, o erro da Polícia Militar de Goiás nunca se matou tanto em Goiânia e em Goiás como neste atual governo. Rua sentinela, espera a cadeira da vida. Então sentinela, revida, não dê ré na vida. Então siga no palio da morte, já riei minha biga. É o que me intriga, é ver fedelho, separa a briga. Cê quer um conselho, vai lá, investiga. Ninguém deixa o rastro, arrasta outra vida. Descaso te obriga, marihu amiga. Pastor roubou ovelha, deixa ferir. Opressão te abriga, então preste atenção. Na oeste ascensão, não vai ser por agressão, muito menos razão. Pra desculpa, sua culpa ocupa uma grande imensidão. Não insulta a mente, é um grande alçapão. Então a questão, quem tá lá em cima, lá embaixo já foi avião.